pela graça nos remiste de toda iniquidade, através de teu imenso poder, para seu louvor, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos assentados juntamente com Cristo Jesus.